não, mas vou embora. Não dá mais, já acabou. Sei, chegou a hora. Esse é o fim do nosso amor. Há muito tempo eu tento te falar e já não penso mais em nós. Eu tenho medo de te fazer chorar, e esse medo cala minha voz. Fazer amor já não me dá prazer, pois já não existe um sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso tomei essa decisão. Desculpe, amor. Desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou embora, amor, eu vou embora. A mala já tá lá fora, o nosso amor já acabou. Sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentiras, se é tudo não encontrei outra saída, por isso tomei essa decisão. Desculpe, amor, desculpa, não foi minha culpa, simplesmente acabou. Abençoe o coração de cada um de vocês. Não foi minha culpa. Roberto Moto, ao vivo. Sim.